não vale, é. Se ele te iludir, eu cuido de você. Brincaram demais com teu coração, fizeram ela não acreditar em paixão. Mas eu tô aqui pra fazer diferente. Posso planejar um futuro pra gente. É só você me dar sua mão. É só você me dar sua mão. Eu sei que você tem vários motivos pra desconfiar. Só te peço uma chance pra eu te provar. Eu só quero você. Nem precisa acender a luz. Lojas vale, tem que respeitar. Meu bebê. E só você. Nem precisa. Prometo sempre cuidar de você. Ai, bebê! Eu sei que você tem vários motivos pra desconfiar. Só te peço uma chance pra eu te provar. Eu só quero você. Olha que meu, que só prometo sempre cuidar de você.